dá forças pra viver. Onde as fadas voam livres, nenhum coração é triste assim. Nascem flores coloridas no jardim. Nascem flores coloridas no jardim. Há uma lenda onde existe um sentimento que não vai acabar, que eu levo dentro de mim. Onde as dores nunca chegam, onde não existe medo. E assim é uma lenda que podemos dividir. É uma lenda que podemos dividir. Faça a lenda valer a pena. Viva seus sonhos. Seus sonhos, ilusões.